Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 21, versos 18 e 19, que diz: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Voltando à cidade de manhã cedinho, bebendo a figueira perto do caminho, estava com fome, parou para ver se havia algum fruto para comer. Aquela figueira, que linda paisagem, não encontrou fruto. Só lindas folhagens, com prova de fé, Jesus ordenou que não desse mais fruto e ela secou. Prova de fé que Jesus quis nos mostrar, tudo que pedires com fé. Prova de fé que Jesus quis nos mostrar, tudo que pedires com fé, crendo receberá. Figueira, que linda paisagem, não encontrou fruto, só lindas folhagens. Com prova de fé, Jesus ordenou que não desse mais fruto e ela secou. Prova de fé que Jesus quis nos mostrar. Que pedires com fé, crendo receberá. Prova de fé que Jesus quis nos mostrar, tudo que pedires com fé.